estamos aqui. ZYJ208, AM730 kHz. ZYO726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Prosseguindo a festa, 5h42. Tem um Felizardo, banquete do Cordeiro. Parada firme em Jesus, a resposta de Deus. Souza e Paulinho, história e escritor. E a dupla Almas para Cristo no especial de hoje. Este CD, Jorge Lieber e Arthur Rezende, um CD maravilhoso. Especial para ajudar a gente a acertar todas as contas, começar o ano novo na alegria do Senhor. Então, vá numa agência Bradesco e deposite uma doação especial ou dízimo, o que Deus tocar no teu coração. Agência 426, 426. Conta corrente 41 900, dígito 1. 41 900, dígito 1. Faça esse depósito agora, nessas duas semanas, antes de terminar o ano, passa o nome, porque na noite da vigília nós estaremos orando a noite inteira para Deus proteger e prosperar a sua vida. Então entre em contato conosco, 3323-3768, e faça isso. Meu abraço também ao fotógrafo Ayrton, sempre nos ajuda e sempre nos ouve. Deus abençoe. Os irmãos que têm mandado suas ofertas, muito obrigado. Você que ainda não pôde mandar, aproveite agora nessas duas semanas e manda essa oferta de final de ano para nos abençoar e ser abençoado. 15 para 6, banda Obras do Rei. Depois a banda Amor Maior. E também o Sebastião Chagas e os Guris de Cristo. Olha aí, ó. Meu amigo Maurício separou 4 CD gaúcho, hein? Você que gosta da música gaúcha, é uma benção. Obras do Rei, Amor Maior, Sebastião Chagas e Guriz de Cristo. Vamos prosseguir. Paraná, todos os domingos, das 15 às 16 horas e 30 minutos. E no Campo Alto, em Colombo, na Avenida Confúcio, número 429, todos os domingos das 19h30 às 21h30, em frente ao material de construção Gasparim. Ali está o missionário Alvarenga, um profeta de Deus a serviço de quem confia em Deus. O amor de Cristo é o nome desse CD, muito bonito, né, irmãos? Parada Firme, todos os seus CDs e todos da nossa gravadora, você comprando 10 unidades ou mais, vai pagar o preço do atacadão, apenas R$ 8 a unidade. Mas ali nós temos corais, bandas, CDs antigos, harpa cristã, todos os modelos, irmãos, envelopes, tudo que você quiser. Venha buscar agendas para 2018, já chegou. Venha buscar o excedente, venha buscar e pagar um preço bom. Imagine você, bíblias com arco gigante, apenas R$ 30, até o dia 31. Então venha buscar, e se você mora longe, pensa ligando 41-3323-3768. Benedito Felizardo, crente caboclo. Depois você vai ouvir mais um sucesso, onde Deus, o imutável Carlos Henrique, o Romeu Rubens, ele vem, e o Alan Reis, CD novo, tem o CD e DVD. Loja, você que entrega o dízimo ao Senhor, recebe as minhas orações todas as manhãs, eu oro em jejum para você, porque, irmãos, a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Vocês que abençoam o meu ministério, para mim continuar ganhando almas para Cristo, eu quero continuar te abençoando também, e uma bênção para você é coisa muito importante. Informação, você liga 3323-3768, e se você mora longe, deposita no Bradesco, agência 426, conta 41-900, dígito 1. Vamos prosseguindo, ouvindo agora Arthur Rezende, Rosivaldo Alencar, Sueli Ferreira e Cordeirinhas de Cristo, 5 para 6. Vamos ouvir. Clama para os dizimistas que sejas fiel ao nosso Criador, porque Ele é o dono do ouro e da prata, também repreende o devorador. Os dizimistas são muito felizes, a sua família trata com amor. Todos os restantes da casa de Deus são abençoados por nosso Senhor. Buscar o teu poder, para que eu possa nesta vida todo mal e a tristeza esquecer. Vim buscar a tua ajuda. tempo de Deus está chegando ao fim. Daqui a pouquinho estarei orando. E se você tem enfermidade ou sabe de alguém que tem, é sexta-feira à tarde, é a hora da cura milagrosa. Vamos encerrar o programa ouvindo aí o Bezerra Neto, solo natalino e a oração da fé em nome de Jesus. Ontem quando eu orei, na angústia eu busquei. Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa os nossos irmãos no Brasil e no mundo, onde nos vê e nos ouve. Abençoa também a todos que nos ajudam a manter esta obra, como clientes, dizimistas e ofertantes, sejam abençoados. E abençoa os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para consolar e alegrar. Irmãos, a gente vai embora. 3323-3768. Domingo de manhã às 9 horas eu aguardo você ali na Praça 19, né? E também amanhã o dia todo ali na loja. Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Credibilidade e audiência confirmadas por você.